conhece o amor, que gosta de beber que nem eu, igual a eu, igual a eu. Quero o amor, que gosta de beber que nem eu, igual. Panteras. Estou solitário com um copo. Preciso arranjar uma namorada que goste dele tanto quanto eu, que deixa ver o abridor de garrafa, que seja minha versão feminina, que jogue a cachaça pra cima, num balcão, pegue gelo com a mão, que não tem frescura e não bebe satisfação. Procura-se o amor, que goste de beber que nem eu, igual a eu, igual a eu. Quero o amor, que goste de beber que nem eu, igual a eu. Procura-se o amor, que goste de beber que nem eu, igual a eu, igual a eu. Quero o amor, que goste de beber que nem eu, igual a eu. Eu acho que tá difícil, hein? Aonde eu arranjo uma dessa, Cássio Sampaio? Segura os meninos! Portal do Arrocha. Estou tão solitário com um copo. Preciso arranjar uma namorada que goste dele tanto quanto eu, que deixa ver o abridor de garrafa, que seja minha versão feminina, que jogue a cachaça pra cima, que bata num balcão, pegue gelo com a mão, que não tem frescura e não bebe satisfação. Procura-se o amor, que goste de beber que nem eu, igual a eu, igual a eu. Quero um amor, que goste de beber. Eu nem quero.